Saudando os negros do globo, mais uma vez tô no jogo. Até o inferno se abala, treme no meu retorno. Não morri, não morro, tô vivo e vivendo. Tipo no segundo play, eu tô chegando e mordendo. Sou pertinente na loca onde o terror explodiu. Grajaú, Zona Sul, Palestina do Brasil. Fidente, pede socorro, foge da minha canção. Baborixá, grito louco, agora entra em ação. É louca a produção, solte um preso ladrão. Se liga então, meu irmão, que a ideia é forte. Esse é meu retorno, bicho louco do bote. Do bote, do bote, do bote, do bote. Do bote, do bote, do bote, do bote. Procurado, mas não encontrado, botei de lado, agora voltei. Se cuidar, sai do meio, porque aqui não tem freio. Aqui o black, o plebe, o preto, o véu, que vem. Maluco, sai no pinote, se é que você consegue. Falo de quem tá xexá, sou preto de Urubá. Na água lá me criei, no back fiz meu ori. Pra aqueles que duvidaram, a resposta tá aí. Do bote, do bote, do bote, do bote. Do bote, do bote, do bote, do bote. Do bote, do bote, do bote, do bote.